Salvador, voo 1817, Big Taxi, estacionamento, gate 5. Pousada, portão 5, 1817, swing taxi. Obrigado, portão taxi, 1817. Solo Salvador, Altar Mike, Fox na posição 13 do Pátio 1, posição 13, realização de rebote para a posição 612 do Pátio 1. Perdão, Mike, que seria Fox 3, se encontra em qual posição agora? Remoto do Pátio 1, posição 13. Remoto do Pátio para o portão 612, é isso? Positivo, senhor. Então para o 612 já está autorizado, Mike X-Ray Fox Trot, mantendo escuta constante, eu gosto do término, ok? Positivo. ataque do Gol 1817, PLB-1-2-3 a bordo. Estamos alternando com fins, autonomia 0410. Com fins 4 e 10 de autonomia, é isso, senhor? Afirmo. Copiado, 1817 tem taxa aprovada via Índia e Alfa, Coesão Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste agora no 0 no 5. Acabou de baixar no 0 no 5, chame o ponto de espera do colégio, ponto de espera da 10 no 1817. Tive o limite Pátio, Pátio, Índia e Alfa, portando o ponto de espera com 1500, gol no 0 no 7. Pulo 8 no 7, autorizado a alinhar e decolar da pistão do 0, vento agora de 3 no 0 graus com 0,3 nós. Autorizado a alinhar e decolar 1 no 0, gol 1 no 8 no 7. Sete, decolado às 4:30, chame agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 308, bom voo, 1-8-1-7. Controle Salvador, gol 1-8-1-7, perfil da EL. Gol 1-8-1-7, contato radar, seu manto 3607 da EL. 3607 da EL, gol 1-8-1-7. 1817. Solicita desvio à direita para estudar a programação da Mantena Pro 230 por 40 milhas. Certo, 230 40 milhas. Salvador, eu estou na Mike X-Ray Fox, informa o TV do reporte na posição 612. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Fox Trot, obrigado, bom dia. na prateleira, o gol 1817. Chama o seu transmissível agora na frequência 1251 na alterna 13325. Um, dois, cinco, alternando 13325.